Fecheiro 160, capítulo 109, A Voz do Tempo. Como Lizzie não tinha mãe para ajudar a preparar o enxoval para o casamento, as mulheres de Reeds uniram-se para providenciar coisas como anáguas, camisas e meias tricotadas, com algumas das mais prendadas a fazer as colchas de retalhos. Quando a parte de cima da colcha ficasse pronta, todas iriam à casa grande para finalizar. O laborioso trabalho de cozer a parte de cima e o forro, com o que houvesse disponível para o enchimento, cobertores velhos, panos remendados ou fios de lã, tudo colocado entre a parte de cima e a de baixo, para tornar a colcha quente. Eu não tinha nem muito tempo nem muita paciência para a costura de um modo geral, mas tinha a destreza manual para pontos pequenos e bem feitos. Mais importante ainda, tinha uma cozinha grande, com boa luz e bastante espaço para montar uma colcha, além dos serviços da Sra. Bug, que mantinha as costureiras bem providas de canecas de chá e infindáveis pratos de scones de maçã. Estávamos a cozer um tecido que a senhora Evan Lindsay tinha montado com retalhos em tons cremes e azuis, quando Jamie apareceu repentinamente na porta do corredor. Apanhadas numa absorvente conversa sobre o ronco de maridos em geral, e delas em particular, a maioria das mulheres não notou a presença dele. Mas eu estava de frente para a porta. Ele parecia não querer interromper ou atrair a atenção, pois não entrou no aposento. Mas quando obteve a minha atenção, fez um sinal urgente com a cabeça e desapareceu na direção do seu gabinete. Olhei para Bree, que estava sentada ao meu lado. Ela virou, ergueu uma das sobrancelhas e encolheu os ombros. Dei um nó, enfiando a ponta da linha com o nó entre as camadas de tecido, para que não aparecesse. Prendi a minha agulha na parte de cima da colcha e levantei-me murmurando uma desculpa. Dê-lhe cerveja ao jantar, aconselhava a senhora Kisholm à senhora Aberfield. Muita cerveja e bem aguada. Assim ele vai ter de se levantar para urinar a cada meia hora. E não começa aquele ressonanço que sacode até o telhado e solta as telhas. Sim, objetou a senhora Aberfeld. Já tentei isso, mas depois quando volta para a cama ele quer... Fico vermelha quando todas as mulheres desataram a rir-se. Durmo menos do que com roncos. Jamie esperava por mim no corredor. Assim que apareci, agarrou-me pelo braço e conduziu-me à pressa pela porta da frente. O que? Comecei eu a dizer, confusa. Então vi o índio alto sentado na beira do alpendre. O que? Disse eu outra vez. E então ele levantou-se, virou-se e sorriu-me. Ian! Gritei, atirando-me nos seus braços. Ele estava magro e rígido como uma peça de couro cru secada ao sol e a sua roupa cheirava a terra e umidade da floresta, com um leve resquício de fumo e odores de corpos de uma casa indígena comunitária. Recuei um passo, enxugando os olhos para olhar para ele, e um focinho frio tocou-me na mão, fazendo com que eu emitisse outro gritinho. Tu! Exclamei para Rolo. Pensei que nunca mais te veria. Dominada pela emoção, esfreguei-lhe alucinadamente as orelhas. Ele deu um latido curto e deixou-se cair sobre as patas dianteiras, abanando o rabo da mesma forma alucinada. Cão! Au, au! Aqui, cão! Jamie saiu em disparada pela porta da sua própria casa, a correr o mais rápido que as suas pernas curtas lhe permitiam, o cabelo molhado, arrepiado e o rosto radiante. Rolo partiu na sua direção, atingindo-o na barriga e derrubando-o numa algazarra de gritinhos. A princípio temi que Rolo, que era afinal metade lobo, visse Jamie como uma presa. mas ficou imediatamente claro que os dois estavam apenas envolvidos numa brincadeira estonteante. Entretanto, o sonar maternal de Brianna captara a gritaria e ela veio a correr pela porta. O que? Começou a dizer, os olhos voltando-se para a confusão que acontecia no relvado. Então Ian deu um passo em frente, abraçou-a e beijou-a. O seu grito, por sua vez, fez o grupo de costura surgir de repente no alpendre, num alvoroço de perguntas, exclamações e novos gritinhos, em acompanhamento à empolgação geral. No meio do pandemónio resultante, notei repentinamente que Roger, que aparecera de algures, exibia uma nova esfoladela na testa, um olho roxo e uma camisa limpa. Olhei para Jamie em pé ao meu lado, observando os acontecimentos, o rosto iluminado num riso permanente. A sua camisa, ao contrário, não estava apenas imunda, mas rasgada na frente e com um enorme rasgão numa das mangas. Havia grandes manchas de lama e sangue seco no tecido também, embora eu não visse nenhum sangue fresco. Considerando o cabelo molhado e a roupa limpa de Jamie, não que ainda estivesse limpa, tudo era muito suspeito. — O que é que vocês andaram a fazer? — perguntei. Ele abanou a cabeça ainda a sorrir. — Nada de importante, Sassenach. Embora eu tenha um javali fresco para tu desmanchares, quando tiveres tempo. Empurrei para trás uma madeixa de cabelo exasperada. Isso é o equivalente a matar um bezerro gordo em homenagem ao regresso do filho pródigo? Perguntei, meneando a cabeça para Ian, que a esta altura estava completamente submerso numa onda de mulheres. Lizzie, eu vi, estava agarrada ao braço de Ian, o rosto pálido, absolutamente afogueado de emoção. Senti uma ligeira fraqueza ao ver a cena, mas afastei o pensamento por enquanto. O Ian trouxe amigos? Ou a sua família, talvez? Ele dissera que a sua mulher estava grávida, e isso fora há quase 2 anos. A criança, se tudo tivesse corrido bem, já deveria ter idade para andar. O sorriso de Jamie ensombrou-se um pouco. Não, disse ele, está sozinho. Exceto o cão, é claro, acrescentou, indicando Rolo com um movimento de cabeça. Rolo estava deitado de costas, com as patas no ar, contorcendo-se alegremente sob o ataque de Jamie. Bem, alisei o cabelo e amarrei a fita novamente, começando a pensar o que deveria ser feito em relação às costureiras, o porco abatido e uma espécie de jantar de boas-vindas, embora eu imaginasse que a senhora Bug trataria disso. Quanto tempo é que ele vai ficar? Ele disse-te? Jamie respirou fundo, colocando a mão nas minhas costas. Para sempre, disse ele, e a sua voz estava repleta de júbilo, mas com um estranho toque de tristeza que me fez erguer os olhos, confusa. Ele voltou para casa. Já era realmente muito tarde, quando o desmanche do javali, a colcha e o jantar terminaram, e as visitas finalmente se foram embora carregadas de mexericos, apesar de não serem assim tantos mexericos. Ian fora simpático com todos, mas reticente, contando muito pouco sobre a sua jornada para o sul e absolutamente nada sobre os motivos do seu regresso. Ian contou-te alguma coisa? Perguntei a Jamie, vendo-o temporariamente sozinho no seu estúdio antes do jantar. Ele abanou a cabeça. Muito pouco. Apenas que voltara para ficar. Julgas que aconteceu alguma coisa horrível à mulher dele e ao bebê? Senti uma profunda pontada de inquietação. Tanto por Ian como pela bela jovem Mohawk, chamada Wakio Teienosona, a que trabalha com as mãos. Ian Chama-lhe Emily. A morte no parto não era incomum, mesmo entre os índios. Jamie abanou a cabeça outra vez, parecendo sério. Não sei, mas julgo que deve ser algo assim. Ele não mencionou nada a respeito deles. E os olhos do rapaz parecem bem mais velhos do que a idade dele. Lizzie apareceu à porta naquele momento com uma mensagem urgente da senhora Bug sobre as providências para o jantar e eu tive de ir. No entanto, ao seguir Lizzie na direção da cozinha, não pude deixar de imaginar exatamente o que o regresso de Ian poderia significar para ela, particularmente se estivéssemos corretos nas nossas suposições sobre a esposa Mohawk de Ian. Lizzie estava apaixonada por Ian antes dele partir e tinha-se consumido durante meses, depois da sua decisão de permanecer com os Canyon Ekaaka. Mas isso fora há mais de 2 anos. E 2 anos era muito tempo, especialmente na vida de uma pessoa jovem. Eu sabia o que Jamie queria dizer sobre os olhos de Ian e sentia que ele já não era o mesmo rapaz alegre e impulsivo que tínhamos deixado com os Mohawks. Lizzie também já não era a ratinha timidamente apaixonada que fora na época. Mas ela era, no entanto, a noiva de Manfred MacGillivray. E eu só podia ficar aliviada com o facto de que nem Ruth MacGillivray, nem nenhuma das suas filhas, estavam presentes no círculo de costura daquela tarde. Com sorte, o encanto com a volta de Ian duraria pouco. Tu vais ficar bem aqui embaixo? Perguntei a Ian, em dúvida. Eu colocara várias colchas e uma almofada de penas na mesa do consultório para ele, tendo ele educadamente rejeitado a oferta do Sr. Wemyss da sua própria cama e o desejo da Sra. Bug de improvisar uma cama de armar bastante confortável para ele em frente à lareira da cozinha. Sim, tia, disse ele e riu-se para mim. Não acreditaria nos lugares onde Rolo e eu temos dormido. Espreguiçou-se a bocejar e a pestanejar. Santo Deus, há mais de um mês que não fico acordado após o pôr do sol. E de pé com o nascer do sol, imagino. Por isso pensei que ficarias melhor aqui. Ninguém te vai perturbar se quiseres dormir até tarde de manhã. Ele riu-se. Só se eu deixar a janela aberta, para que o Rolo possa ir e vir quando quiser, apesar de ele achar que a caçada aqui dentro pode ser muito boa. Rolo estava sentado no meio do chão, o focinho erguido em expectativa, os olhos amarelos de lobo, fixos, sem pestanejar na porta de cima do armário. Um ronco baixo e surdo, como água a ferver numa chaleira, veio de trás da porta. Eu aposto no gato, Ian, observou Jamie entrando no consultório. Ele tem sem grande conta, o pequeno Adso. Já o vi perseguir uma raposa na semana passada. O facto de tu estares atrás dele com uma arma nada teve a ver com a fuga da raposa, é claro, disse eu. Bom, não no que diz respeito ao Chitty, concordou Jamie a rir-se. Chitty, repetiu Ian suavemente. É muito bom falar escocês outra vez, tio Jamie. A mão de Jamie roçou o braço de Ian ao de leve. Imagino que seja amic afeatar, disse ele com a mesma suavidade. Será que já te esqueceste do teu gaélico? Sebeag tag fios ag fier a baile, marta fer no marabeo, retruquiu Ian sem hesitar. Era um ditado muito conhecido. Pouco sabe o homem que vive na terra sobre a vida do homem do mar. Jamie riu-se, agradavelmente surpreendido. E Ian retribuiu com um largo sorriso. O seu rosto estava castigado pelo sol, com um bronzeado escuro, e as linhas pontilhadas das suas tatuagens mohawks desenhavam-se em bárbaras meias-luas do nariz às maçãs do rosto. Mas por um instante vi os seus olhos cor de avelã dançarem com um ar maroto e vi novamente o rapaz que conhecéramos. Eu costumava repetir os nomes das coisas mentalmente, disse ele, o sorriso esveindo-se um pouco. Olhava para as coisas e dizia as palavras mentalmente. Avbar, Coire, Skirlie, para não esquecer. Olhou timidamente para Jamie. O tio disse-me para não esquecer. Jamie pestanejou e clareou a garganta. É verdade, Ian, murmurou ele. Fico contente. Apertou o ombro de Ian com força e lá se abraçaram intensamente, batendo nas costas um do outro com uma emoção sem palavras. Quando eu tinha enxugado os meus próprios olhos e assoado o nariz, eles tinham-se separado e retomado um ar de elaborada descontração, fingindo ignorar o meu deslize em emoções femininas. Mantive o escocês e o gaélico, tio, disse Ian, limpando a garganta. Mas o latim estava um pouco além das minhas capacidades. Não me parece que tivesses muitas oportunidades para praticar o teu latim, disse Jamie. Passou a manga da camisa sob o nariz a sorrir, a não ser que algum jesuíta errante tenha aparecido por lá. Ian pareceu um pouco estranho diante disto. Olhou de Jamie para mim, depois para a porta do consultório para ter a certeza de que ninguém ia entrar por ali dentro. Bem, não foi exatamente isso, tio, disse ele. Caminhou silenciosamente até à porta, espreitou para o corredor, depois fechou a porta devagar, voltando para a mesa. Ele viera com uma pequena bolsa de couro amarrada à cintura, a qual, além da faca, do arco e da aljava das flechas, parecia conter todos os seus bens materiais. Tinha aguardado mais cedo, mas agora pegava-lhe outra vez e remexeu rapidamente o seu interior, retirando dali um pequeno livro encadernado em couro preto. Entregou-o a Jamie, que pareceu intrigado ao recebê-lo. Pouco antes de eu partir de Snake Town, a velha índia, Tevakten Nyon, deu-me este livrinho. Eu já o tinha visto antes. Emily, ele parou, limpando a garganta com força, e depois continuou com firmeza. Emily suplicou para vos mandar um bilhete, a dizer que tudo estava bem. Vocês receberam-no? Sim, recebemos, assegurei-lhe. Jamie enviou-o à tua mãe mais tarde. A sério? A expressão de Ian iluminou-se ao pensar na mãe. Que bom, ela vai ficar contente em saber que eu voltei, espero. Aposto o que tu quiseres, assegurou-lhe Jamie. Mas o que é isto? Levantou o livro, erguendo uma sobrancelha inquisitivamente. Parece o breviário de um padre? Parece sim. Ian anuiu com a cabeça, coçando uma picada de mosquito no pescoço. Mas não é. Deu-me uma olhadela. Aproximei-me de Jamie, olhando por cima do seu cotovelo enquanto ele abria o livro. Havia uma margem irregular de papel, onde a folha de rosto fora arrancada. Mas não havia título nem data de impressão. O livro parecia ser uma espécie de diário. As páginas estavam repletas de texto manuscrito a tinta preta. Duas palavras destacavam sozinhas no alto da primeira página, rabiscadas em letras grandes e trêmulas. Ego sum, diziam, eu sou. És tu, então? Disse Jamie baixinho. Sim, e quem serás tu? Mais abaixo na página o texto continuava. Ali a caligrafia era mais pequena, mais controlada, embora parecesse haver algo de estranho nela. Prima Cogitatio est. Esta é a primeira coisa que me vem à cabeça, leu Jamie em voz baixa, traduzindo. Eu sou. Eu ainda existo. Eu existia naquele lugar, no meio? Creio que sim, pois eu lembro-me. Mais tarde tentarei descrevê-lo. Agora não tenho palavras. Sinto-me muito doente. As letras eram pequenas e redondas, cada qual escrita em separado. O trabalho de alguém cuidadoso e preciso, mas hesitante. As palavras subindo tropegamente pela página. Ele realmente sentia-se doente, a julgar pela caligrafia. Quando a redação foi retomada na página seguinte, a caligrafia miúda estava mais firme, assim como o ânimo de quem escreveu. Ibi denum locus. É o local. É claro que seria. Mas a época também está certa, eu sei. As árvores, os arbustos são diferentes. Havia uma clareira para o oeste e agora está completamente invadida por loureiros. Eu estava a olhar para uma grande magnólia quando entrei no círculo e agora ela desapareceu. Há carvalhos jovens aqui, agora. O som é diferente. Não há barulho de autoestradas e veículos à distância. Apenas pássaros a cantar muito alto, vento. Ainda estou zonzo. As minhas pernas estão fracas. Ainda não consigo ficar em pé. Acordei sob a muralha onde a cobra engole a própria cauda. Mas há alguma distância da cavidade onde colocámos o círculo. Devo ter rastejado. Há terra e arranhões nas minhas mãos e roupas. Fiquei deitado algum tempo depois de acordar, demasiado fraco para me levantar. Sinto-me melhor agora, ainda fraco e nauseado, mas mesmo assim exultante. Resultou. Nós conseguimos. Nós? Disse eu, olhando para Jamie com as sobrancelhas erguidas. Ele encolheu os ombros e virou a página. A pedra desapareceu. Apenas um pouco de fuligem no meu bolso. O Raymond estava correto, portanto. Era uma pequena safira bruta. Tenho de me lembrar de anotar tudo, para os outros, que possam vir depois de mim. Um pequeno e frio tremor de premonição subiu-me pelas costas e tomou conta de mim, fazendo o meu couro cabeludo picar. Quando os cabelos da minha cabeça se arrepiaram, outros que possam vir depois de mim. Sem intenção, estendi a mão e toquei no livro, num impulso irresistível. Eu tinha de o tocar de alguma forma, fazer algum contacto com o desaparecido autor daquelas palavras.